Passando Jesus Cristo e uma grande multidão. Bem na frente um pobre cego mendigava. Em alta voz ele exclamava: perdão. Mas o povo que passava repreendia: ele não vai atender agora não. E nesta hora bem mais alto ele gritava: meu mestre amado, de mim tenhas compaixão. Jesus, ó filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Vês que sou um pobre forasteiro, que vivo sempre em desespero. Tenhas compaixão de mim. Tu vês que sou um pobre forasteiro, que vivo sempre em desespero. Tenhas compaixão de mim. Ouvindo esta mensagem, vem hoje mesmo a Jesus te entregar. Entrega agora o teu fardo de pecado. Deixa Jesus em sua vida trabalhar. Os teus problemas serão todos resolvidos. As doenças também vão se acabar. E tu terás uma morada lá na glória, junto com Deus, na mansão celestial. Jesus, ó filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Pobre forasteiro, que vivo sempre em desespero, tenhas compaixão de mim. Tu vês que sou um pobre.